tinha para esse breco, moleque, eleque. Aleque, sua vovó tá ficando drag. Tira esse brinco e aparece black. Brutamontes foi Melquisedeque. Homem grande, jogador é beck. Dama linda, se apana com leque. Amendoim só pra pé de mulher, com moleque, eleque. Sua roupa tá ficando drag. Tira esse brinco e aparece black. O moleque, eleque. O moleque, aleque. Sua roupa tá ficando drag. Tira esse brinco e aparece black. O segurança já perdeu o cap e foi chorar no seu calhambeque. De bandeira tomou um pileque e queimou com cigarro meu pisão de crédito. O moleque, eleque. Alô, ira do governador.